As ruas estão olhando, observando. Ei, você é no dia a dia aquilo que você fala nas letras? Ou você é em casa aquilo que você fala nas letras? O grafite que você faz, tá ligado? Tem um significado mesmo? Vem do fundo da sua alma, vem do seu coração. É verdadeiro, vem de você. Porque você defende o hip hop até umas horas, né, mano? Briga, fala, fala, fala. Todo lugar que você vai é hip hop, hip hop, hip hop. Os moleques estão olhando, hein? As ruas estão olhando, observando. Você, DJ. DJ, tá ligado que DJ tem maior responsa, né? Você fala que os malucos são tudo ruim, que fulano não tá com porra nenhuma, que Beltrano não toca nada, e os seus shells são os mais foda, os seus feltos, os seus discos são os melhor que tem, tá ligado? Que o mixer que os cara usa não tá com porra nenhuma, que o seu mixer que é o pá, o bala. E eu não vejo você fazer nada no show de rap, mano. Erra até umas horas, tá ligado? Só faz feio. Tá todo mundo vendo, hein? Não reclama depois. Vai ficar pra trás. E no break, você ensina o seu parceirinho, aquele que tá aprendendo, ensina ele os toques mais difíceis, os movimentos de chão mais difíceis, pá. Porque o hip hop não é um ajudar o outro, não é a revolução da mente, a liberdade da mente, a união. Então tem que ajudar, né? Tá todo mundo olhando, truta. Todo mundo olhando quieto, tá ligado? Quando você é reconhecido na rua, por exemplo, o pessoal te conhece e fala, pô, tá aquele maluco ali, ô, ô, aquela mina ali que canta e pá. Você dá a devida atenção, dá os autógrafos direitinho, tira foto. Você dá atenção pros mais humildes, mano, pros mais desinformados, pros mais escuros. Ó, você tá ligado que os mais escuros são os mais humildes, os mais desinformados, mano. Tem uns pesados, cola uns pesados, claro, os pesados tem que ser aquilo, morou, mano? Mas cola os na moral. E vários na moral tem na rua, hein? Tá pensando, né? E aqueles malucos assim, ó? Vagabundo começou no hip hop ontem, truco. Ou no rap, sei lá. Uns falam que é o rap, outros falam que é o hip hop. Pra mim é a mesma coisa. Tudo me salvou. Salvou uma pá de cara também. Uma pá de mina. Os malucos começam ontem e vem cobrar vários bagulho de você. Já começou ontem, já. Não, que bagulho tá no meu sangue. Aí que você não faz aquilo. A música que você toca não tá certo. Suas atitudes tão erradas. Aí quer se sentir importante, se sentir reconhecido, catar as mulheres, ganhar dinheiro. Eu tô no barato há 15 anos, truta. Não preciso disso, tá ligado? Não preciso ficar me falando as coisas, cobrando nada dos outros, faço a minha. Provando os bagulho, tá ligado? Querendo provar que eu sou pá. Não precisa disso aí, mano. Se o barato tá no seu sangue, se você acredita mesmo de verdade, mano, eu sou seu pastor. Então você não leva um anão, falou? Comédia, mentiroso. Linguarudo. Seja você mesmo, o negro guerreiro. Alô, alô, John, MC, Rapping Hood. Meus sócios, hein? Tão comigo até hoje. Júlio aqui falou pra mim, o rap é que nem a China, truta. Zóio grande não entra. Ele tá certo. Por isso que ele tá até hoje na fita, porque não é zoião. Pode acreditar, hein? Não vou falar mais, não. Aí, ó. Da batida volume 3, equilíbrio, a busca. Meu momento, minha verdade, tá ligado? Feito com amor, mano. Vamos ouvir aí, ó. Depois desse momento de tranquilidade, sem baseado, sem uísque. Vamos ouvir aí SNJ e Potencial 3 na rima.